da Poltrona! Bem-vindos ao terceiro podcast da Liga da Poltrona. Eu sou o Sérgio, mais conhecido como Minduim, e eu vejo gente morta. Eu sou o Carlos, também conhecido como Homem dos Dados e Brains, Esse é sem graça, eu só vou traduzir. Eu sou Juliano e miolos. Pois bem, estamos aí, como vocês já perceberam, o nosso tema do terceiro podcast da Liga da Poltrona é zumbis. Apesar de não ser um tema novo, nós temos aí um filme bastante famoso de 1968, A Noite dos Mortos-Vivos. Temos também alguns outros bem famosos, como O Despertar dos Mortos, de 78. E um que é hilário, acho que todo mundo já deve ter assistido, o Todo Mundo Quase Morto, de 2004. Nós vamos nos concentrar nos nossos zumbis de The Walking Dead. The Walking Dead praticamente revolucionou a era dos zumbis atualmente, porque além de ser uma HQ de bastante sucesso, se transportou para a televisão com igual sucesso e agora está também nos videogames, também fazendo sucesso. Só para vocês terem uma ideia aí de números, o primeiro episódio da quarta temporada de The Walking Dead quebrou todos os recordes da série e levou 16 milhões de americanos para a frente da televisão para assistir o primeiro episódio da quarta temporada, 30 Days Without an Accident. Pois é, os caras não são fracos não. Quer dizer, 16 milhões do que restaram vivos, né? E a gente vai começar comentando então sobre a HQ e um expert em The Walking Dead nas HQs, que é o nosso amigo Juliano. Eu mudaria duas coisas, né? Nem tanto expert assim, mas gosto bastante de HQ. Cara, eu não sei se a palavra revolucionou. A verdade é que a HQ, ela não criou nada de novo. A verdade é que ela foi inteligente o bastante para perceber coisas que já existiam com relação a zumbis e colocar nessa mídia que é muito interessante por você ter o visual e o texto lá de uma forma concisa. Então você pega um visual legal, um desenho legal, conta uma história de um jeito legal e aí você traz de volta, na verdade, porque a gente sabe que muitos desses assuntos, tanto no cinema quanto nas HQs, são cíclicos, traz isso à tona. E chama muita atenção, vende muito, porque a galera, de repente, se sentiu um pouco órfã com relação a isso, em especial nas HQs. É, mas, ô, Juliano, o que eu digo de revolucionar é porque eu acho que, quando a gente falava de zumbi, a maioria dos filmes, pelo menos os mais recentes, tratavam os zumbis assim como uma via cômica. E eu acho que The Walking Dead quebrou isso, não? Então, mas é isso que eu digo. Ele quebrou porque ele foi inteligente o suficiente pra ir olhar lá no início no que o Romero fez e trazer isso pras HQs. Porque o Romero, quando ele criou, ou melhor, quando ele trabalhou com zumbis no cinema, ele nunca usou eles como veia cômica. Eles eram, sim, utilizados como uma crítica. Ele soube trazer isso para o universo das HQs. Ah, por quê? Você acha que ele conseguiu trazer a parte crítica, social? Para a HQ, sim. Ah, é? No início. Nós vamos chegar lá, porque depois a coisa começa a desandar um pouco. Porque, basicamente, o que aconteceu? Acho que foi em outubro, setembro de 2003, que começou a série. Os criadores são Robert Kirkman e Tony Moore. A gente ouve muito mais falar do Robert Kirkman hoje em dia. O Tony Moore não está mais envolvido diretamente, nem com a série, nem com... Olha aqui. Mas o que ele fez? Ele pegou, tem aquela sequência toda que as pessoas provavelmente devem ter visto na série de início. Nós temos o Rick e o Shane, que são dois policiais. Eles estão em uma perseguição e o Rick acaba sendo baleado e entra em coma. De repente ele acorda em um hospital e ele percebe que não tem mais ninguém vivo no hospital. Pelo contrário, as pessoas, há uma série ou muitos mortos-vivos ali ao redor. A gente vai acompanhando junto com ele se reencontrar na cidade dele primeiro, que é uma cidadezinha pequena lá do Kentucky. Depois ele vai em direção a Atlanta, enfim, em busca das pessoas. Mas o que eu digo que ele soube retomar é porque a gente consegue sentir na série, na HQ, essa sensação do desconhecido, da pessoa enfrentar a ideia do apocalipse zumbi sem saber exatamente o que que é que esse apocalipse aconteceu, qual que é a proporção disso, o que que são esses zumbis e ter esse receio de como enfrentá-los. É isso que eu acho que acaba encaixando nisso, Carlos. Eu acho que o que mais pega na parte dos zumbis é a gente exatamente não saber como que os caras viraram zumbis, né? Não há uma explicação para isso. Como eu disse, ele sai da cidadezinha dele. Na verdade, quando ele sai, ele acaba se encontrando na HQ com dois personagens que depois acabam reaparecendo eventualmente, que é o Morgan e o Dwayne. Dwayne é filho desse Morgan. Que explicam mais ou menos para ele o que aconteceu. Então ele precisa dessa ajuda. Porque quando ele sai de lá, ele simplesmente fica chocado com tudo que ele está enxergando. É uma cidade destruída, as casas estão destruídas, os prédios, os carros batidos, enfim. E eles explicam, ajudam ele a se recuperar. E aí o próprio Morgan fala pra ele, em Atlanta foi montada uma base militar de refugiados, talvez sua família tenha ido pra lá, a Laurie, o Carl, porque quando ele volta pra casa dele logo de cara, a casa tá aberta e não tem ninguém, certo? Sim. E aí ele vai em direção a Atlanta. Chegando em Atlanta, ele encontra aquela cidade totalmente destruída, o que ele esperava que podia ser um foco de resistência. Na verdade, uma cidade também foi tomada. E aí, quando ele tá quase perdendo já a esperança de que algo possa acontecer, se vê cercado, perseguido por uma turba de zumbis, ele encontra com o Glenn, que é um entregador de pizzas. Eu não me lembro exatamente o que ele era antes, mas ele tá lá na cidade, ele ajuda, e encontra pro Rick, que tem um grupo de sobreviventes com o qual ele vive, que tá nos arredores da cidade. E aí que o Rick vai retornar, vai se reencontrar com a Laurie, com o Carl, e com o Shane. E aí a gente já tem um primeiro ponto de quebra com a série. Se eu não me engano, o Shane, ele morre no sexto número da HQ. Se não me engano. Porque logo no reencontro, tem toda uma situação dele ter se envolvido com a Laurie, de tá tratando já o Carl como filho, e numa das saídas pra caçar, enfim, ele ameaça o Rick, e o Rick acaba dando cabo do... Na verdade, não é o Rick, né? Na HQ. Desculpa. Na HQ. Na série aqui é o Rick, certo? Na HQ é o Carl. Exato. É fato. Enfim, eu até acabei misturando um pouco, confundindo um com o outro, porque essa acabou sendo a grande jogada da série que a gente vai falar daqui a pouco, que foi tentar modificar um pouquinho disso. Mas continuando. Ele se encontra com esse grupo, acontecem situações, eles precisam fugir de um grupo de zumbis novamente, vão parar em uma fazenda, assim, o grupo aumenta um pouquinho, depois diminui um pouco com algumas mortes, aí eles vão parar em um presídio, encontram um déspota, um tirano maluco, insano na HQ, que é o governador, que não é nada perto desse almofadinha da série. Aliás, uma almofadinha da série não é nada perto do governador, melhor dizendo. Exato. E eles passam, tem todo um entrevero com o governador, eles são obrigados a sair dessa prisão, encontram-se com canibais, vão parar numa outra pequena vila, enfim, acaba estabelecendo uma própria comunidade deles, personagens importantes morrem. Agora, na parte em que a série já tá, na HQ, nossa, já apareceu um personagem chamado Jesus, que toma conta de um pequeno povoado. Como assim, credo? Então, a coisa começou a degringolar um pouco, eu diria. A série começou a ficar cansativa, porque ficou muito nessa coisa de estou num grupo, o grupo começa a se estruturar, ou a comunidade, precisamos ir embora. Nós encontramos um outro lugar, já criaram um outro, mesma espécie de governador, que é um cara chamado Negan, que é outro pirado, maluco, que tem um porrete lá que ele chama de Lucio, que é meio que o cara que coordena. Existem vários pequenos grupos e ele é o que, pra proteger as pessoas, ele cobra a sua taxa essa comunidade do Jesus acaba se levantando contra ele. Enfim, falando de tudo isso, o que, que eu quero dizer? O que aqui tem de interessante, efetivamente? O Kirkman, ele soube pesar bem, pelo menos no início, o que, que eram esses monstros, o que, que eles significavam, o que, que eram esses E o que é que eles significam? Essa coisa toda desconhecida, efetivamente, Carlos. Eles terem que enfrentar e eventualmente, eles olharem para as pessoas e, no início, eles teriam uma certa aversão ter que matar ou encontrar em situações como a que foi a do Herschel, que ele guarda todas as pessoas dele dentro de um do celeiro dele, porque ele acha que vai ter uma, depois eles vão encontrar alguma cura. E conforme a coisa vai passando, eles vão ficando tão duros pessoalmente com relação à situação, que eles não diferenciam mais as coisas, não, ao ponto de você encontrar um Carl que é uma criança aprendendo a atirar e atirando inveteranamente. Na HQ tem uma passagem em que ele mata duas crianças. Não só ele vê que as crianças estão fugindo de má índole com algumas situações, sabe? E aí a coisa já leva para, já sai do âmbito de eu estou matando gente morta para eu estou matando qualquer um. Isso, isso que é interessante, que eu ia complementar, que você começa com o medo dos zumbis. E conforme a série foi avançando, ele soube colocar essa coisa de temer também as outras pessoas. Temer os assim, vivos, né? Exato. Quando você tem o governador... E nessa última parte que eu falei agora pra vocês, que eu achei que é menos interessante, mas... Enfim, chegou num ponto em que os zumbis aparecem eventualmente, mas você tem pequenas comunidades que estão se enfrentando. São pessoas que sobreviveram e estão tentando, de alguma forma, ganhar algo, enfim, em cima dos outros. E aí é que eu acho que pode a série pode estar dando, apesar que não, né? Os números de vendas, tanto de HQ quanto os números de audiência da série, param de crescer. Nos Estados Unidos não param de crescer, mas por um lado você acaba entrando num cíclico, Como? Porque não tem fim. Exatamente, né? Vai ser sempre a mesma coisa. É eles querendo sobreviver, correndo atrás de comida, exato, correndo atrás de abrigo. Esse é o problema da HQ, Sérgio. Na verdade, eu acho que eles... O Kirkman, ele não soube... Eu acho muito inteligente, na verdade, autores... Na verdade, a gente tem muito disso. Aqueles caras que começam com um projeto, principalmente quando foge dessa coisa da linha de super-heróis. Porque você pega uma DC e uma Marvel, é mais fácil de você enxergar o porquê deles continuarem com as histórias. Eles podem contar daqui pra frente quantas histórias quiserem do Superman, ou do Batman, ou do Homem-Aranha. Só você fazer pequenas modificações aqui e ali, você consegue manter isso. E na verdade, as sagas, né? Exato. Porque há uma saga que vai durar um tanto. Você fechar mais em sagas. Mas ainda assim, você fecha uma saga, e você matou hoje o personagem B, e daqui a 5 anos ele vai ressurgir por algum motivo. E aí você vai aceitar, porque você tá num universo... Que isso comporta. Isso é comportado, melhor dizendo. Ou seja, no caso especificamente dessas outras séries, como The Walking Dead, eu acho que o que faltou é ele ter enxergado: ó, eu tenho um projeto fechado. Você vê, por exemplo, séries como. Nossa, me escapou o nome. Aquela que a gente leu do Garoto e do Macaquinho, Carlos? Y. Isso. Y, The Last Man. Fechado. O cara sabia que iam ser 60 números. Sabe? Exato. Por mais sucesso que tenha feito, é a mesma coisa, fechado, sabe? Número fechado. Agora, o próprio Fables já anunciaram que vai acabar no número cento e tantos. Ele tem que ter um objetivo, né? Ele tem que chegar em algum lugar. E a impressão que dá, pelo menos você que está bem adiantado nas HQs, é que ele não está sabendo aonde ele quer chegar. Exato. Chegou um ponto que, sinceramente, eu acho que antes eu lia, eu seguia os números certinho, às vezes deixava passar uns 2, 3 e lia os 2, 3 juntos, mas agora acho que eu tô atrasado de repente uns 15, 20 talvez, porque eu perdi o interesse mesmo. The Walking Dead, com certeza, apesar desse aparente essa aparente perdida, né, da HQ, de não saber para onde essa HQ está indo, mas a gente agora tem um sucesso que está bastante grande, vendendo horrores também no videogame. E aí o nosso amigo Carlos, o Homem dos Dados, que já jogou toda a primeira temporada e já jogou o primeiro episódio da segunda, certo? É, primeiro episódio. Tem aí mais detalhes para compartilhar com a gente. Ah, sim, é. Então, aí tomaram vergonha na cara e falaram, vamos levar para videogame, né? Só que aí a parte da vergonha na cara é que, tipo, como vamos levar para o videogame, né? Aí fizeram aquele joguinho tosco lá, o The Walking Dead em primeira pessoa, que mostra a história do Daryl, com o irmão dele. O jogo é uma porcaria, falaram que o jogo é muito ruim, um Call of Duty muito podre. Eu nem joguei, nem me deu trabalho. Né? E aí, para fazer o The Walking Dead mesmo, eles chamaram, eles aceitaram o convite de uma produtora, né? De uma produtora diferente, né? Que é a Telltale Games. Eles fizeram aí Monkey Island. Eles tentaram fazer dois jogos que não deram muito certo, que era o De Volta para o Futuro, né? Bem parecido com a estrutura do The Walking Dead. Só que aí ficou muito infantil, o visual não era tão legal, a história não era legal. E aí fizeram do Jurassic Park, que eu não joguei, mas dizem que é pior ainda. O que acontece? É um jogo de Quick Time Events. Você tem que pegar e, na verdade, você não tem ação. Você não participa tanto. Não dá, tem gente que nem chama de jogo, né? Porque, na verdade, você tem uma história e é uma história interativa, né? Você pode escolher o caminho que você quer. E também. Em termos, né? Como. Ah, escol. Ah. Você pode escolher o caminho que eles querem. Não, claro, Mas não. eles te dão opção. Não, É não. claro, É, não, não é. você vai A ou B, mas não escolhe o B. Se escolher o B, volta pro A. É exatamente. É que muitas vezes não é o caminho que você escolhe. É o que você vai passar por esse caminho. O caminho, às vezes, eles mesmos que vão decidir. Só que o que vai acontecer ao longo desse caminho pode ser uma consequência do que você definiu, né? Sem querer soar como um clichê, mas não é o objetivo, mas é a jornada que conta. Não, é, nesse jogo é sem dúvida, né? E aí a Telltale lançou a primeira temporada. Filosofando. Opa, essa hora. Filosofando com Juliano. Filosofando com o Juliano. Aí eles lançaram a primeira temporada, né? A primeira temporada, o primeiro episódio era muito legal, porque na verdade é uma história completamente à parte do universo das HQs, né? Não existe nas HQs. Não sei se você vai falar disso agora também, mas eles têm pequenas inserções dos personagens da série, né? Aonde? Da HQ. Não, por exemplo, durante o jogo tem uma hora que você encontra com o Glenn. Aonde que ele encontra com o Glenn? Eu não lembro disso. Na primeira temporada. Nossa, em qual momento? Fala aí pra mim. Ou eu tô viajando? Não, acho que tá viajando, mas enfim. Não tem alguma hora que ele é citado ou que fala alguma coisa do Glenn na primeira temporada? Tem certeza? Eu tenho quase certeza. Mas então, mas o Herschel aparece. Aonde? No jogo? Que momento? Você não vai parar na fazenda lá do cara? Do filho dele atacado? O filho dele é atacado? Mas o que que tem a ver com o Herschel? Eu não sei. Não, não, Continua não. você. Eu acho que Não. estou Não, confundindo. Mas. eu acho que você tá confundindo, porque assim, o que o. Peraí, vamos explicar primeiro uma coisa de cada vez. Peraí, Eu estou você tá atropelando. atropelando, Sorry. de Continua, fato, vai. Então, o jogo é uma história completamente nova. Você acompanha o Lee, que é um cara que acabou de ser preso. Aparentemente, ele matou a mulher dele. E aí acontece o apocalipse zumbi, e ele acaba sozinho, algemado, com um monte de zumbi em volta dele. E aí, nessa jornada de tentar entender o que tá acontecendo, ele encontra a Clementine, uma menininha de, sei lá, 8 anos de idade. É isso mesmo que ela tem? Acho que é, né? Acho que ela tem Não lembro 8 a anos. idade dela, não. É, eu não lembro se é exatamente 8 anos, mas ela tem. Mas ele encontra uma menininha que ela tá presa numa casa de árvore e ela tá abandonada. A babá dela virou zumbi e os pais dela foram viajar. E aí ele se torna o guardião dessa. Ele se torna. Que não, né? Por que não o quê? Por que não? Vamos viajar. Vai acontecer um apocalipse zumbi, filhinha, mas não se preocupa que o papai e a mamãe estão viajando. Não, então, é isso que é legal também, porque é importante para a jornada da personagem, né? O fato dela ter sido deixada de canto pelos pais, né? Com a babá. Bem quando aconteceu o que aconteceu, né? E a menina. Então, na verdade, a história da primeira temporada é em busca desses pais, dessa menina, né? Enquanto isso, o Lee vai protegendo ela. Ele não tem nada para perder na vida dele mais, na verdade, né? Ele já é um cara condenado. Então, a única meta dele, o único objetivo dele é proteger a Clementine. Ele quer o melhor para ela, né? E ele quer. E aí ele não sabe exatamente se vai atrás dos pais dela, porque os pais dela, teoricamente, estão num lugar condenado também. Mas ele quer o melhor para ela o tempo todo, né? Isso é muito importante, né? São 5 episódios. Cada episódio tem mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia, depende de como você joga, né? Então vamos colocar que cada episódio tem 2 horas e meia de jogo, né? Você tem aí uma jornada boa, né? São 5 episódios e cada um tem uma estrutura muito bem definida, são personagens que entram. Tem 8 anos mesmo, isso mesmo. A Clementine. Tem 8 anos. E é o interessante disso, porque é uma história completamente à parte. Não tem nada a ver com a HQ. E aí o que que é legal? Que aí sim cruza com a HQ. Algumas estruturas, né? Por exemplo, quando eles vão para aquela fazenda que você tá falando, aquela fazenda é uma menção a algo que acontece na HQ. Não sei se são os mesmos personagens da HQ, porque eu não vi. Né? Uhum. Mas são? Você que passou pela tal da... Então, na verdade, cara, vou ser bem sincero, eu tô tentando me lembrar exatamente do jogo, porque já faz um tempo. Eu joguei só os 3 primeiros episódios. E eu não tô lembrando exatamente. O terceiro é o da fazenda. É. Ou não, é o segundo que é o da fazenda. É o segundo que é o da fazenda. Não, tem duas fazendas, na verdade. É, não, tem... Isso é o segundo que é o da fazenda. Isso. Eu não sei porque eu achava que era o Herschel, mas se não é, eu tô confundindo. Então é melhor não falar nada pra não falar besteira. Mas, não, não. Mas a outra parte que acontece no, na outra fazenda não tem nada que ver com a HQ, né? Não, a primeira fazenda que você tá falando provavelmente é a primeira temporada, primeiro episódio, que eles encontram uma fazenda que tá, é tipo o interior, e aí os zumbis não chegaram lá. Isso. Exatamente. Ó, eu acho que a gente tomar cuidado e ficar falando em fazenda em temporada, que daqui a pouco vão achar que é o programa da Record. Ah, tá. É. É. Cuidado. Vamos tentar especificar um pouquinho mais. Seria bem legal se tivesse zumbis na fazenda da Record. Ah, ia ficar mais emocionante. Primeiro dia de preferência. A gente ficasse assistindo eles atacarem todo mundo. Ia ficar menos chato de assistir. Eu quero morrer amigo de vocês, viu? Ai, meu Deus. Mas, mas aí o jogo fez um extremo sucesso, né, de crítica, público, todo mundo adorou a ideia, né, porque você tem decisões morais muito pesadas no jogo. Em certo momento, por exemplo, um cara fica com a perna presa numa armadilha de urso. E você tem que decidir se você abandona o cara, porque zumbis estão chegando, ou se você pega o machado e corta a perna do cara. E o que, que você decidiu, Carlos? Eu decidi cortar a perna. Não, eu deixei o cara pra trás. Eu lembro que tem uma parte também que você tem que escolher se você vai ou não. Não, porque é muito complicada a decisão. Porque se você arrancar a perna do cara, e aí? Você tem um cara manco atrapalhando o seu caminho. Ou você tem um taco de beisebol mais forte agora. É, então, aí é melhor deixar o cara pra trás. O cara, primeiro que você nem conhece o personagem, né? E aí o jogo tem vários momentos que você tem que decidir entre salvar uma pessoa da direita e uma pessoa da esquerda. São vários momentos assim que são muito legais, porque são personagens muito carismáticos, os personagens são muito bem desenvolvidos. Por um acaso, não é escrito pelo Robert Kirkman, né? Nem pelo outro. São outras pessoas, talvez por isso que o jogo tenha ficado tão legal. Aí fez tanto sucesso que acabou a primeira temporada, eles criaram um episódio extra pra fazer ponte entre a primeira e a segunda temporada, né? Outra coisa que você não falou, mas eu achei muito legal, é aquele negócio deles mostrarem no final de cada episódio se você a porcentagem das escolhas. Isso, se foram junto com a galera ou se você tomou... Se você tomou a decisão que a maioria tomou isso, ou não. Isso, essa parte é legal. É bem legal, é. Eu fico sempre meio a meio. Eu, tipo, tomo decisões que poucas pessoas tomam. Tipo, só 20% dos jogadores tomaram aquela decisão. Eu sou jogador, tipo, Call of Duty. Eu vou pra cima, então eu sempre tomo as decisões piores. Ah, sempre as piores. Então é o que a maioria toma? Eu só ouvia, tipo, Clementine vai lembrar disso. Agora lançaram, agora no comecinho de 2014, a segunda temporada. Agora lançaram só o primeiro episódio, agora só em fevereiro pra lançar o segundo episódio, mas é bem legal porque o final é tudo conectado, né? Então se você não jogou a primeira temporada, você vai praticamente boiar o que acontece na segunda, porque há uma construção muito clara dos personagens ali. E eu vi o Carlos jogando esse novo episódio... E ele estarrecido com as decisões, com algumas decisões que ele teve que tomar, e falando, como assim? Ela só tem 8 anos. Eu não ia falar, mas o Sérgio já deu spoiler, né? Então o fato é que a segunda temporada você, a protagonista é a menina. This is the emergency broadcast system. This is not a test. Government officials. The Center for Disease Control has reported an outbreak of a new virus. Contact with the infected. Regenerates dead tissue, prolonging life after clinical death. If evacuation is impossible, move indoors. Stay in your homes and lock all doors. Block all windows and barricade any point of entry. So, to heat your home, this can cause a fire or fatal gas. Stop at every intersection. Call 911. Vamos falar então do seriado grande. Grande! Grande o quê? Seriado? Durando muito tempo, é isso que você quer dizer? Eu diria dois ou três dedos na goela. Mais ou menos. Enfim. Não, mas vai ter fim, não vai? Talvez acabe na sexta temporada. Mas a gente não pode deixar... Vai acabar na temporada, sério? Ué, eu li em algum lugar que vai acabar na sexta temporada. Enfim, mas a gente não pode... Duas temporadas pra contar uma coisinha que na HQ é nada e... Não, mas aí é porque eles estão quebrados por dentro, é outra coisa. É a produção tá quebrada por dentro, não, entendeu? Mas isso desde a primeira temporada, né? Ah, não. Desde a briga que teve com o Frank Darabont, que teve galera aqui que saiu da série. Ah, o final da segunda, da primeira, você tá falando? Não, acho que... É, no final da primeira, exatamente isso. Ah, mas enfim, a gente... Tem alguns caras que falaram que iam sair porque eram amigos dele, enfim... Então, é exatamente o que eu tô falando. Mas a gente não pode deixar de dar um mérito, Juliano, que a série, pelo menos a primeira e a segunda temporada, eu achei muito, muito bacana. Cara, eu diria que a primeira temporada, ela tem 5 episódios que foram muito bons, os 5 primeiros. O final de temporada foi meio caído. Eu não gostei, não achei legal aquele final. A segunda, sim. A segunda foi uma temporada que eu acho que, de todas as temporadas, ela é a que é mais redondinha. Principalmente a primeira metade. Que é aquela situação toda até chegar a Sofia. Porque se passa na fazenda, né? Porque se passa na fazenda. A forma como foi acontecendo, eles vão criando o suspense. Até aquela cena da abertura das portas do celeiro é fantástico. Ficou muito boa. Eu acho que o problema da série é pecar nos excessos. Tem vezes que eles têm que... precisam se prender tanto. Eu não precisava. É, porque o problema... Ficar o tempo inteiro na fazenda, entendeu? Não, o problema não é ficar na fazenda. O problema é você ter que desenvolver um personagem durante 3-4 episódios. Uhum. Que foi o caso do Rick com a história do outro cara lá, que do... Como é o nome do amigo dele? Shane. O Shane. Então, ficaram 4 episódios ali, pelo menos, pra tentar desenvolver aquele enrosco do triângulo amoroso, entendeu? É, mas tem uns episódios que são ótimos. O próprio episódio em que o Shane vai com um dos caras da fazenda pra tentar buscar os remédios pro Carl. Ah, sim. E aí ele abandona o cara. Exato. É fantástico. Assim, de novo, a série tem seus pontos altos e tem uma coisa que é interessante. Não, mas isso é no começo. Isso é no começo. Na segunda não, na temporada. Metade, no começo da segunda. A primeira metade da segunda temporada pra mim foi ótima. A situação toda. Mas a gente não. Mas a gente, assim, pode ressaltar alguns momentos clássicos. É, eu acho que, por exemplo, da primeira temporada. O momento em que o Rick tá andando lá pelo jardim, que ele vê aquela zumbi, só a metade da zumbi, né? E depois ele volta pra matá-la. Putz, é muito impressionante. Isso tem na HQ, né? A chegada dele em Atlanta com o cavalo, aquela cena da estrada de Atlanta. Tem até o pôster da série, né, no início. Exato, é muito bacana. É muito legal, sim. O próprio efeito na hora em que ele vira a esquina e dá de cara com aquela horda de zumbis, é muito bacana. Quando ele ouve pela primeira vez a voz do Glenn, quando ele entra no tanque, tem umas sequências que foram bem inspiradas. E eu acho que foram, na verdade, foi uma utilização boa da HQ. Sim. É aquela, pra gente já entrar um pouquinho nesse mérito também, foi uma ideia inteligente de, ok, eu já... O Kirkman, ele tá diretamente ligado à série. E já escrevi de determinada forma essa história. Mas tem algumas coisas que eu talvez não tenha gostado de como aconteceram, ou que eu mudaria por algum motivo, e eu tenho uma chance de fazer isso. Então ele aproveitou, porque quem tava vendo pela primeira vez sem nunca ter lido uma HQ, ia, enfim, a história ia ser nova de qualquer jeito. Quem já tinha lido, quando ele fazia algumas inserções diferentes, personagens novos, que nem o Daryl, por exemplo, era uma coisa nova. Você fazia com que as pessoas que gostavam da HQ também se interessassem pela série. Ou a odiassem de vez. Eu também conheço pessoas que não gostam da série desde o início por conta disso. Da série? Série? Da TV? Da série de TV, isso. Uhum. Ah, por mudar a... Por aparecer. Isso, por perder um pouco... Da essência do HQ. Isso. Entendi. Mas enfim, agora a terceira temporada, quando eles chegam na prisão, né? Algo em que na HQ se passa muito rápido, leva aí uma temporada e meia pra se desenrolar. Eu acho. Boring. Eu acho que aí foi em que a série, apesar de ter um grande número de audiência, porém a gente deve ressaltar que a audiência fez uma barriga na quarta temporada, né? Começou lá em cima, ela baixou para menos de 7 milhões de telespectadores. Que é um número baixíssimo, né? Exato, exato. E aí. 7 milhões, cara, já é muita coisa. Pois é, mas aí os produtores ficaram preocupados, o próprio Kirkman ficou preocupado, e aí eles tomaram algumas decisões extremas para alguns no final da quarta temporada. Eu acho que. Não, peraí, final Na da quarta metade não. da Não, quarta. metade Desculpa, da final da quarta. Ah. metade da quarta Peraí, temporada. final da metade não existe. Metade da quarta. Depois eu vou cortar isso, Não, tá? não, final da metade existe, Não, é o ué. final da metade. É, é o que, é o que. Metade, Não, gente. não, Final é ele. final. Não, lá nos Estados Unidos eles falam mid-season finale. mid-season finale, exatamente. Metade da temporada, o final da metade da Da temporada. é. Enfim. Vou aceitar isso. Mas O. final é final e meia. Então, mas o voltou. Por quê? Os primeiros episódios da quarta temporada se passam com um presídio extremamente lotado. Por quê? O pessoal, no final da terceira temporada, depois da revolta do governador, que mata quase todo mundo de Woodbury, os sobreviventes de Woodbury vão para a prisão. E aí a prisão está super lotada. E aí eles decidem. Temos que matar um grande número de pessoas aí. Vamos deixar os zumbis Sérgio, entrar? só uma coisinha, Sérgio, antes que a gente continue também. Bom, até agora o podcast inteiro tá carregado de spoilers de outras coisas, mas quem ainda não assistiu a quarta temporada, a partir de agora a gente vai falar um pouquinho mais, que a spoiler era até pra mim, na verdade, porque eu só assisti o primeiro episódio dessa quarta temporada. Mas nessa quarta temporada, os primeiros episódios, a gente tem uma prisão extremamente lotada e os produtores, puxa, devem ter pensado, o que que a gente vai fazer para diminuir o número de habitantes aqui? Inventaram uma gripe. Mas a pergunta que eu quero fazer, que é muito importante, que é tipo, a estrutura da série tá toda cagada por causa da. Tá toda cagada por causa da falta de estrutura, na verdade, né? Como eu não li o HQ, eu quero saber. Você que lê HQ, quem é o protagonista? Da série? Existe um protagonista? É o Não, Rick. não, tô falando da HQ. É o Rick. Mas ele é onipresente, todas as páginas, ele tá quase todas ele Da tá. série tá centrada no Rick. Você tá sempre acompanhando. A HQ tá sempre com ele. Sim. Então por. E eu acredito que em algum momento, se acontecer alguma coisa com o Rick, quem vai assumir vai ser o Carl. Mas por enquanto é o Rick. Ele tá sempre presente. É, mas e a história dele? Ele é tipo só o xerife ou ele tem uma história. É a mesma que tá no. Nada demais. A história, na verdade, assim, é como se você tivesse conhecendo. Você tem a série Breaking Bad, certo? Sim. Seria um Breaking Tough. Ele tá ficando corajoso. Na verdade, corajoso talvez não seja a palavra, mas é um cara que ele sempre seguia. É aquele cara sempre play by the book, sempre seguia as coisas certinhas, como o xerife, fazia tudo certinho. E ele vai mostrando como é que ele tá se adaptando a esse novo mundo. Ele, na verdade, ele pirou As na decisões são batatinha quando ele teve que diferentes. sair fora do script, é isso. Peraí, Exato, como mas assim? Não entendi. ele é o cara que quando Quem ele saiu fora do antes. script? O Você lembra? Rick. O Rick. Se você lembrar no começo da série, ele ainda tenta durante um tempo usar o uniforme Isso na e série não trazer teve. aquela coisa de vamos fazer as coisas tudo certinho. Sim. Até que chega um determinado ponto que ele liga o e decide que não, agora eu sou o líder dessa coisa, vocês me colocaram como líder, vocês vão me seguir. Uma coisa meio Jack in Lost, sabe? Não, tudo bem. E aí e é isso que é a história dele, as decisões que ele tem que tomar. Ele passa a não medir esforços, por exemplo, para proteger o Carl, principalmente depois que ele perde a Laurie e a Judith, a filhinha dele também. Tudo que ele decide é pelo Carl, sabe? Não me importa. Se eu preciso dar um tiro na cabeça desse senhorzinho que meu filho bebeu o último gole d'água, eu vou fazer isso. Não, entendi. Mas Ele é. passa por essa transformação. Então você vai acompanhando essa história dele. Então, na verdade, as outras histórias, elas na verdade elas são mostradas sobre o ponto de vista dele. Coisa que não acontece na série. Não, bom, é que, Carlos, é complicado. Em HQ, a coisa é um pouco diferente de quando você... Eu entendo o que você está perguntando. Se você pensa num filme, ou quando você pensa em uma série, ou mesmo, às vezes, num livro, você acaba tendo um personagem central que vai te guiando. Sim. Mas, na HQ, não é que ele estava sempre presente em todas as coisas que acontecem. Você tem páginas e momentos em que ele vai mostrar um outro personagem em um local em que ele não tem acesso. Mas, se você me perguntar quem que é o personagem principal, é o Rick, entendeu? Não, eu entendi, mas então, esse é o problema. Na série, ele teoricamente é, mas na prática ele não é. Você acha isso mesmo? Eu acho, porque a série, ele não faz a menor falta na série. Tanto que o episódio... Não, esses episódios aí que aparece o governador, esses episódios são a parte. Eu tô falando dos episódios que aparece o Rick, ele não é importante. Esses episódios do governador, eles são a parte. Na verdade, são ótimos, exatamente pra provar que o Rick não é importante. É isso que eu quero dizer. Porque a história do Rick é muito rasa, muito fraca. Não sei se na série, não sei se no HQ é daquele jeito, mas não funciona na televisão. Por quê? Porque ele é um cara perturbado. Aí tem um momento lá que a liderança dele não é tão importante porque ele tá perturbado. Tanto que aí ele acaba dividindo a liderança e elege um grupo de conselheiros dentro da prisão. Então, aí o problema é que fica assim naquela esfera psicológica. Ah, é porque eu estou passando por uma crise de existência. E essa crise de existência não é prática na ação, entendeu? Ela é tipo interna. E a interna não interessa na série, na prática. Esse é o problema. Acho que não funciona muito bem esse conflito psicológico ficar sendo desgastantemente levado pro seriado toda semana. E aí no seriado todas as outras histórias são muito mais interessantes do que a do Rick, porque as outras histórias têm ação, a dele é inerte. A própria Carol toma uma decisão muito interessante nos primeiros episódios E aí é que tem o problema. E aí é que acontece o problema. Por quê? Porque a produção tá quebrada. Os caras não têm pulso firme de falar, a gente tem que mexer o Rick pra ele ser o protagonista. E aí o que eles têm que fazer? Eles têm que fazer ações que estão em volta do Rick, mas pouco importam pra ele. Se ele não estivesse ali, tudo que acontece, whatever. Exato. Né? Nesse caso da Carol, por exemplo, que tá da polêmica lá dessa parte da gripe aí. Ela tem uma ação extrema. Só que aí o que acontece? Ai, a gente tem um problema. Porque a ação é muito importante, só que se a gente mostrar a ação, a gente vai deixar... O Rick vai ser menos protagonista ainda. Ele já é menos. E aí se a gente mostrar, então o que eles fazem? Eles não mostram. E aí decidem sumir com a personagem. Então, aí não mostram a ação. A ação é super importante. Tudo é gerado por causa daquela ação. E aí o Rick fica assim, tipo, meio investigador, sem menor sentido. Não é que é sem sentido. Ele tá de investigador, mas, tipo, poderia ser qualquer um. Poderia ser uma criança investigando que daria na mesma. Uhum. Entendi. Porque o personagem não tem peso, entendeu? Ele perdeu, ele perde o peso. Nesse ponto que vocês estão falando, na HQ não. Na HQ, ele é chamado a agir a maioria das vezes e as decisões dele são importantes, sim. É, são importantes e influenciam ele também, né? Influenciam ele, com certeza. Então, as coisas que ele faz, as atitudes, as coisas que vão acontecendo. Tem determinado momento que ele acaba se envolvendo com uma personagem quando ele chegou numa comunidade, que ela acabou de se separar do marido, mas o marido ainda vive na comunidade. Então, ele sabe que eles estão lá, que ainda é um elo fraco de ligação, e ainda assim ele decide investir nisso, sabe, umas coisas assim, que acabam influenciando o grupo. Não, a maioria das vezes, o grupo na HQ é um grupo que ele acompanha muitas das decisões que ele vai tomando e eles passam a respeitá-lo. Então, mesmo que a decisão dele possa ser uma decisão equivocada, é difícil alguém levantar e peitá-lo. Quem fazia isso ou quem fez isso pouquíssimo na série... O Shane. Não, na HQ, desculpa. Foi o Shane. Uhum. Que na série, não. Na série, ele, enquanto ele tá aí, que ele aparece... Ele acaba sendo um contraponto forte. E depois... Tem aquela época, na segunda temporada, se não me engano, em que ele decide que as armas vão ficar escondidas e ele fala, não, eu quero ter minha arma, eu quero me defender. Ah, não vamos ensinar ninguém a atirar? Ah, vamos sim, eu vou ensinar a André a atirar, sabe? Uhum. Um exemplo muito claro do que eu tô falando é, por exemplo, o Herschel. Ele é o contraponto do Rick. Do Rick. Só que, sim, na verdade, não é que ele é o contraponto, ele é mais o contrapeso ali, na verdade, né? É tipo assim, vamos dar um peso maior pro Rick, porque tudo que o Rick tinha que decidir, ele tinha que olhar pro Herschel. Pro Herschel antes, entendeu? Tipo, não, eu vou decidir, então deixa eu olhar pro olho do Herschel, né? Que seria a voz da razão ali. Não, tudo bem, aí a gente tem um problema de liderança, enfim, a ação de uma decisão que tem que ser feita na série. Só que aí o que acontece? Aí a gente se importa com o que tá ao redor do Herschel, não o que tá ao redor do Rick. Se ele morrer, whatever, entendeu? Você não se importa. Chega um ponto que você, ele não importa. Importa que eu quero que a família do Herschel se mantenha unida. A família do Rick, pouco importa. A sensação que dá é essa. Então, aí é que tá. O jogo é muito mais feliz em relação a tudo isso. Porque o jogo tem toda essa estrutura, só que ela leva a cabo. Se é pra gente colocar romance, vamos colocar romance. Vamos acreditar e apostar nesse romance. Se é pra colocar uma decisão difícil a ser tomada, vamos colocar peso nessa decisão. A série não tem esse peso. Ela não coloca peso nas coisas que ela vai fazer. Tem esse problema sério, né? Porque no jogo, o que acontece? Você tem esse personagem que ele não tem nada a perder. Então, aí é que tá. É raso, digamos assim, porque ele não tem uma história. Só que a história dele vai sendo construída aos poucos. A do Rick, ela já tá toda contada, ela é um livro aberto, então não tem nada para você saber sobre ele. Fica, o interesse é só você saber o que vem depois. Na verdade você não quer saber o que vem depois, porque, sei lá, ele vai virar a esquina e tem um monte de zumbi, você já sabe que vai acontecer isso, entendeu? Eu acho que foi essa mesmice que acabou No jogo, estragando no jogo esse personagem, você viu aquela parte da farmácia, né? O cara tá lá e você acha que o personagem não tem o peso, só que aí de repente ele vê um farmacêutico e esse farmacêutico é o irmão dele. verdade, que louco isso, Aquilo é verdade. muito louco, coisa que na Quando série nunca que aconteceu, descobre, é. nossa, fica quieto, mas tem umas coisas muito legais nessa. Não é? Aquilo é muito legal, porque ele olha aquele personagem e você a cena é curiosa, porque a cena no jogo é tipo assim, você tá sendo feito de bobo, você tá jogando, você olha assim aquela cena, o cara tá olhando e você fala, mas por que que ele tá tanto olhando para aquele personagem? Para aquele zoom. E é nessa hora que eu acho que o jogo também te manipula, porque não importa o que você faça, tem um momento que ele chega lá e fala: tal pessoa percebeu o seu constrangimento. Exatamente, é. Sabe? Não tem como você não ficar constrangido. É isso que eu falo, que às vezes eles falam que tipo, você tem as escolhas, mas não é tanto assim, né? Exatamente, porque assim, a gente entende que a série é uma série sobre personagens. O jogo é claramente também sobre personagens, né? Carlos, mas aí que tá um ponto interessante que você falou agora. Para pensar um pouquinho. Tira o nome do Walking Dead do jogo e fala, sei lá, Apocalipse Zumbi. Sim. O jogo ia ser tão bom quanto. Não, sem dúvida. Eles, na verdade, o jogo, ele carrega o nome e tem todo o hype que vai ajudar a vender mais. Exatamente, mas é Mas uma. o jogo ia ser elogiado independente do The Walking Dead. É, não, isso sem dúvida. Sabe? O jogo é bom, ponto. Sim, mas então, mas eu só tô querendo fazer um paralelo porque é como a Não, para, estrutura. concordo com você, Como concordo com você. a estrutura do jogo caberia na série, é isso que eu quero dizer, né? E Porque. seria mais interessante. Exatamente, porque o jogo é sobre sobrevivência. Na verdade, todo o universo do The Walking Dead é sobre sobrevivência. Sim, mas Sim. todo o universo de zumbi é sobre sobrevivência. Exatamente, só que aí o que que você vai fazer para contar essa história de sobrevivência, né? O jogo ele é muito mais feliz nessa coisa de vamos sobreviver, porque o jogador fica tenso, né? Agora a série, a tensão fica aquela coisa tipo, é a mesma coisa. Daqui a pouco eles vão virar a esquina e vai ter um monte de zumbi. Daqui uns dois episódios eles vão virar a esquina e vai ter um monte de zumbi. E falando nessa questão da sobrevivência, a gente chega aí ao final do mid-season de The Walking Dead na televisão, com o governador chegando um novo grupo dele até a prisão. Ele agora tem um tanque, e eles chegam lá. Na verdade, o governador agora está de posse da Michonne e do Herschel, que foram pegos como reféns. E ele chega lá para dizer para o pessoal do Rick: olha, vocês vão abandonar a prisão, nós vamos tomar aí, vocês têm até o pôr do sol para tomar essa decisão. Ou então a gente vai destruir a prisão e ninguém fica com esse refúgio aí, entre aspas. E o Rick, eu acho que, como a gente vê que o personagem realmente tá sem força, como o Carlos disse, ele cai aos prantos. Né? Pensa no Carl e aí fica aquela coisa: não, a gente pode dividir a prisão. E aí o governador não aceita e acaba matando um dos personagens muito importantes até aqui. E aí acaba virando uma guerra, né? Com todo mundo atirando para todo lado. A prisão é invadida, os zumbis, por causa dos tiros, são atraídos pelo barulho e acabam invadindo, ou seja, é uma carnificina e a prisão chega ao fim no seriado. Com a morte de um personagem muito importante e algumas dúvidas que agora deve ser contadas no começo de fevereiro, quando a série retorna nos Estados Unidos. Mas é justamente isso que a gente fica na dúvida, né? Porque para onde a série vai agora? Será que ela vai tomar algumas decisões mais enérgicas? Será que ela vai ter coragem de tomar algumas decisões que foram tomadas na HQ, como você disse? A gente vai ter que aguardar aí o início de fevereiro para saber. Eu acho que eles podiam, não sei, é complicado de falar também, eu acho que eles podiam. Mas tem uns arcos ainda interessantes, antes de começar a enrolação lá, a parte que eu falei que eu cheguei e eu cansei um pouco, que eles poderiam encaixar sim. Só que eu acho que eles precisavam tomar um pouquinho de cuidado com o pace dessa história também. Não precisa ser uma coisa tão arrastada. E de repente pensar em alguma coisa que nem o Carlos falou, tentar trazer alguma coisa, tentar tornar alguém importante nessa história, não sei. Eu sinceramente acho também que a série já tá num momento meio. Pra mim, a série ela tem um. Não vou dizer que seja um divisor de águas, mas o problema dela é quando ela começa a inserir dentro da série momentos de Dimocó. Que é isso, Didimo? O Como que é um assim? momento de Dimocó? Exatamente. Por exemplo, o cara vai invadir a prisão, que nem você falou, o governador tá chegando, e aí o Rick começa a chorar, só faltava ele colocar as mãos na boca e falar: vou me suicidar! Sabe, tipo de Dimocó? Do Exato, é. tipo. O cara até agora estava se mostrando um cara forte, firme, e de repente ele fraqueja no momento em que vão precisar dele. E outras coisas que eu falo de Mocó é aquela coisa do tipo: um zumbi está na porta. Aí a criancinha vai jogar uma pedra no coelho que vai morder o rato, que vai roer a cerca por onde vai passar o zumbi. Sabe, cara? É umas coisas assim que você fala: ok, gripe aviária na prisão? Não. Sabe, umas coisas que você. Se você não quer mais usar aquele lugar, sabe, utiliza de uma outra forma. Por que não teve esse ataque logo de cara na temporada? Sim. Não precisava ter enrolado tanto. E tudo isso por um erro anterior. Por que que eles tinham que encher a prisão de pessoas? Sabe essas coisinhas? Por isso que eu falo, a série ela começou a dar algumas pequenas escorregadas e aí essas escorregadinhas acabavam aos poucos minando. Se você pegar a temporada passada, toda aquela situação da Andrea em Woodbury, boring demais. A Muito personagem boring. ficou chata. E pior, ela não fica mais crível. Você pega a Michonne, salvou a Andrea. Salvou. E na hora de decidir o que fazer, ah, não, vou ficar com esse povo que eu acabei de conhecer, mas pode ir embora, Michonne. Sabe, essas coisinhas que acabam, não sei, pelo menos comigo elas foram minando um pouco a série. O que a gente espera, pelo menos assim, eu como fã da série, eu espero que eles tomem alguma decisão que leve a série para algum lugar, porque a impressão que tenho é que eles estão perdidos, e é o que a gente acaba, assim, eu pelo menos, como fã de seriados aí, desde que me conheço por gente, a gente quer ver um final. Tá na quarta temporada, puxa, será que. Se eu não consigo mais sustentar esse seriado, então deixa eu me planejar para terminar ele no, no, na quinta temporada ou na sexta temporada que seja. Mas vamos. Será que a gente quer mesmo ver um final? Porque a última trilogia de filmes que falava que tudo que tem um começo tem um final Não vamos. acabou muito bem. Não vamos entrar no mérito da questão agora, tá? Senão nós Mas, vamos ter que Matheus, eu sacar. acho que deveria aparecer uma horda de zumbis em Downton Abbey. Nossa. Aí a coisa ia começar a funcionar. É, orgulho, preconceito e zumbi. Senão a gente vai ter que sacar o nosso sabre de luz aqui pra ter um duelo Jedi. Sem sabre de luz e sem Jedi, por favor. Na verdade, eu não assisti ainda, mas eu sinto que o Walking Dead poderia aprender um pouquinho com The Game of Thrones, de misturar as coisas, assim, tipo, adiantar Mas é diferente, acontecimentos. cara. É diferente. Como assim diferente? Porque Game of Thrones, o autor do livro, ele criou 5.537 personagens. E ele dá profundidade a todos eles. Então você, lá eles têm opções. Lá ele consegue, por exemplo, cortar. Tem personagens da série que eles juntam personalidades de 3, 4 personagens. E isso é possível. E você aceita como quem já leu o livro, porque faz sentido ali dentro. Agora, em The Walking Dead, sei lá, não, eles não têm, é o que você estava falando antes. Eles não têm tanta profundidade assim, a ponto de poder utilizar esses outros personagens. Teria que ser uma coisa que teria que partir da própria série. A HQ tem isso, mas num outro nível. E ela não tem essa necessidade tão grande também, né, cara? Se você for ver, são 20, 30 páginas por número. Não, não entendi o que eu tô falando. É que eu tô falando de acontecimento, não tô falando de personagem. Não tô falando pra buscar personagem lá da frente e trazer pra cá agora. Tô falando de acontecimento. Alguma coisa que acontece com o personagem lá na frente, você já adiantar. Tornar mais dinâmico. Tornar mais. Aí sim, não. Dinâmico é isso que eu tô falando. Acho que sim, dinâmico eu acho que entra. É isso. Acho que o pace tem que ser uma coisa mais aceleradinha mesmo. Porque no The Game of Thrones tem personagem que morre só no quinto livro que já morreu. Good shot. Okay, he's dead. Let's go get him. That's another one for the fire. Pois bem, esse foi o nosso podcast, então, de The Walking Dead. Vamos aguardar aí, então, fevereiro para ver o que a série nos reserva. Ou não, exato. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Não deixem de compartilhar, não deixem de comentar e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/LigaDaPoltrona, e também de nos acompanhar no Twitter, Liga da Poltrona. É isso daí, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, galera. Abraço. Tchau, tchau.